Quero anunciar para mais tarde, por volta das 9h30, teremos um papo com Fred Pontes a respeito da candidatura Bolsonaro e a importância simbólica dessa candidatura. Nós vamos começar a abordar o tema que seria colocado mais para frente, por volta de abril ou maio, por aí. Vamos fazer algumas prévias que vão construir alguns raciocínios. A candidatura de Bolsonaro, ela agride a um processo internacional iniciado por Moscou ainda no começo do século XX. Não é por outro motivo que vocês vão reparar que a virilidade, a masculinidade, o aspecto guerreiro, não é? A dimensão do herói soldado de guerra ameaça tanta gente, provoca tanta reação. A presença de Bolsonaro, ela é simbólica no nosso ambiente cognitivo. E vocês vão reparar também que, em certos aspectos, várias personalidades da direita já se sentem ameaçadas e não sabem por quê. Há um motivo aversivo, isso foi induzido na dimensão cognitiva do ocidental. E quanto mais educado esse ocidental é, mais ele demonstra essa aversão natural ao símbolo do homem, do guerreiro, do macho, para ser mais exato. Como vocês observaram algumas vezes em alguns episódios em que personalidades que se dizem da alta intelectualidade brasileira demonstram alguma aversão a Bolsonaro. É a presença simbólica do homem que precisa ser resgatado nesse país e a todo custo é recusado. Especialmente por essa molecada nova, essa molecada que é doente, que foi preparada para um dia reagir dessa maneira. Tudo formando parte de um imenso composto. Todos eles são parte, né, de um imenso composto que foi elaborado tecnicamente através da pedagogia brasileira, né? Isso que vocês compreendem erroneamente com Paulo Freire, quantos segredos que vocês nem imaginam. Segredos esses que serão lançados a público no ano que vem, mais ou menos. Já estão sendo preparados. Temos uma geração condenada, uma geração de jovens hoje abaixo de 30 anos, que está condenada. É uma geração que não será capaz de lutar pelo país. Essa geração tem como caracteres a imersão no mundo onírico, e naquilo que pode chamar de corpo onírico, né? Um estado de aparente semiconsciência, ou um estado em que os valores agregados à inconsciência se tornam reativos naturais à medida em que eles forem estimulados no ambiente cognitivo, ou seja, eles agrupam, eles concentram, eles compactam segredos, que são elementos aversivos a qualquer presença masculina exacerbada no ambiente. Essa é a causa da aversão a Bolsonaro. Okay? Eu tenho orgulho de dizer que sou o primeiro no mundo inteiro a desencriptar todos esses códigos, todas essas técnicas que foram inseminadas no Ocidente. Eu sei quem fez, como fez, para o que fez, as técnicas que foram utilizadas. Eu sei, por exemplo, em que medida é possível você romper essa barreira que vai formar a espiral de silêncio, essa barreira que vai formar o politicamente correto, essa barreira que vai formar esse processo de feminização desses garotos, especialmente esses que se dizem muito religiosos, essa doença que vai fazer com que esses garotos que são hoje os emasculados, não? Os assexuados que recusam a idade adulta, são esses princípios que vão fazer com que Delírio, Esquiel Sem Júnior, Vitor Guerrara, Patrick Otero, essa molecada toda sinta uma natural aversão pela figura masculina no seu ambiente cognitivo. Eles reagem dessa maneira, porque eles foram preparados para isto. Eles são bombas relógio que foram preparadas pela cultura, são aqueles que recusam, de toda maneira, qualquer tipo de presença masculina e adulta no ambiente. São esses indivíduos que vão criar a combate, conflito intergeracional. São esses garotos que vão incorporar seus valores às hordas libertárias. Essa, a origem dos libertários, é também a origem dos black blocs, é o corpo vivo da UJS, é a representação signatária da UJS. Todos esses jovens, eles foram educados, foram preparados para um processo de estimulações à inconsciência, de valores agregados à inconsciência. Por isso que, à medida em que eles percebem que haja um símbolo determinado, que lhes é aversivo, gatilhos emocionais são disparados imediatamente, eles precisam destruir esse símbolo. E vocês têm uma vaga ideia do processo como ele foi elaborado? O próprio irmão do Freud foi utilizado para fazer parte desse grupo secreto produzido por Moscou. Nós temos hoje os documentos, temos as narrativas, os encontros secretos, os documentos mesmo de Moscou, vindos de Moscou. Temos hoje a trajetória de ocupação dos Estados Unidos, como isso foi trazido para o Brasil, em que momento isso é acentuado na cultura, em que momento isso gera a figura do Caetano Veloso, a figura na cultura do homem mais dócil, mais suave, mais sensível, mais romântico, mais feminino, né? E que culmina, inclusive, agregando-se ao processo, o processo que vai decorrer do feminismo, descreve hoje na sociedade brasileira e na sociedade ocidental como um todo, que o homem deve ser sensível, frágil, carente, dependente, inseguro por excelência. Esse homem deve problematizar tudo, não consegue mais inventar tecnologias que melhorem a vida humana, desde que não sejam tecnologias politicamente corretas, né? Tecnologias que envolvam subsídios da ecologia, da preservação dos animais, enfim. São homens que raciocinam em termos estritamente femininos. A inconsciência desses homens sempre é nivelada espiritualmente com os princípios femininos de reação e com os princípios femininos de relação. Na neurologia existem conjuntos de conceituadores da realidade que se chamam efetores. Esses efetores operam através de um princípio neuroquímico chamado vigilante ou vigia, né? Moscou conseguiu desenvolver uma técnica tão apaixonante, tão encantadora, tão brilhante, que foi capaz de tornar o vigilante, que é masculino, né? Ele percebe a realidade concretamente, e por isso o homem sempre é muito tátil, né? O homem depende de sensações táteis, ele depende de experimentações físicas concretas. Moscou consegue, auxiliado por vários neuropsicólogos e neurologistas, fazer com que esse vigilante, ou esse vigia, né, faz parte da tríade dos efetores, se transformasse em feminino. E é por isso que esses meninos só compreendem tudo aquilo que lhes seja apresentado pronto, para que eles absorvam e problematizem em suas consciências. Esse estudo está basicamente pronto, concluindo algumas análises de campo, inclusive estão sendo utilizados alguns voluntários, não? Que pensam que estão fazendo algum tipo de protagonismo, não? Nas relações em que estão colocados, mas são voluntários, onde todas as suas reações são mensuradas, são categorizadas e são documentadas. Há muito na direita, há muitos deles na direita, são especialmente aqueles que recusam Bolsonaro e impõem nele algum defeito. E vocês vão reparar que todos os defeitos atribuídos a Bolsonaro são ideologizações. Ou seja, eles discutem em seus coletivos aspectos que o Bolsonaro deveria possuir para que fosse perfeitinho, encaixadinho dentro do universo onírico deles, o universo dos sonhos, né? Então, se Bolsonaro não dominar o latim, Bolsonaro é imperfeito. Se Bolsonaro for um pouco mais masculino, Bolsonaro é imperfeito. Bolsonaro não for muito gentil, né? Não for muito controlado, como eles não são, inclusive. Eles são psicologicamente muito confusos, eles reagem aos ímpetos. Basta que vocês façam testes muito simples com eles e coloquem-nos em situações de desconforto. Peguem um desses coletivos, desses garotos, e coloquem eles na dura realidade, concreta e real. Põe eles para pegar alguma condução às 5 da manhã, lotada. Eles precisam disputar o espaço, fisicamente, mecanicamente, no sentido muscular, com outros homens. E desabam. Esses garotos, essas amostras dessa doença que assola o Ocidente, estão também na direita. Mascarados, simulados de como beatos, simulados como pregadores da moral. E essa moral que eles concebem, que eles tentam exteriorizar, não é moral. É apenas a construção de um mundo perfeito onde eles não precisam ser adultos. Onde eles não precisam tomar as atitudes de um adulto, onde eles não precisam disputar fisicamente com outros homens no seu ambiente coeficiente. Entenderam qual é o segredo? Esse é o segredo da versão Bolsonaro. Nós vamos abordar isso mais tarde com o Fred Pontes, brilhantíssimo. Entenderam? MMLP. Não vamos conversar hoje, tá? Vou deixar para amanhã. Agradeço demais a tua presença aqui. Tá, eu tenho aqui, são 3h15 da manhã. Estou fazendo aqui com vocês, 12 espectadores. Não vamos bater papo. Tá. Estou fazendo aqui um teaserzinho que nós vamos discutir mais tarde. Ok? Muito breve. Essa projeção de defeitos de Bolsonaro é aquela que, na falta de defeitos reais, imprime-se na imperfeição idealizada do modelo perfeito. Na idealidade, tudo lindo e maravilhoso. Sim, Freud tratou disso maravilhosamente bem. Nós vamos aprofundar o conceito e explicar o que os assessores de Bolsonaro não compreendem, o que as direitas regionais também não compreendem. A candidatura a Bolsonaro, ela possui uma importância simbólica para o Ocidente, se articulada com outras candidaturas que são denominadas erroneamente na perspectiva política como de direita, okay? Nós compreendemos o que é de direita no sentido político, se é discriminada, se é descrita como a presença predominante de um aspecto militar e nacionalista, ou seja, encerramento, confinamento, armamento e exigência de atividade muscular. Tudo que esses garotos não podem permitir. Porque tudo para eles é ameaça. As exigências da vida masculina são ameaçadoras, são assustadoras. E não será por outro motivo que, em certos aspectos, num espectro, num nível, num grau espectral, dessa doença que eles possuem, eles vão se recusar à realidade, vão mergulhar condensados em coletivos no mundo virtual, onde eles podem criar autoimagem que não seja recusada, uma autoimagem que seja muito agradável, suave e acolhedora para outros também, formando um circuito, um eliciamento em que eles se agregam a outros que também compartilham da mesma doença. Eu evitei a todo custo trazer isso a público. Porque eu acredito que seja a sentença final a respeito do que nós vemos hoje no Ocidente. Esse processo foi iniciado por Moscou. Está documentado. Ok? Os maiores neuropsicólogos do século XX estiveram envolvidos nesse projeto. Os maiores psicólogos do século XX estiveram envolvidos nesse projeto. Um projeto que demorou 38 anos para ser implementado. Dependia de tecnologia, dependia de um sistema de radiodifusão adequado. Eles não tinham na época ainda, aguardaram o momento certo. E com a explosão do consumo da cultura pop, eles obtiveram êxito no modelamento das personalidades na sociedade. Tudo hoje tem que ser feminino, inferiorizante, humilhante, para que você não sobrepuja o ambiente cognitivo que eles tentam criar a todo custo, com a sua presença humana, a determinante presença antropológica do homem. Okay? Então é isso, não vamos estender, porque está bem avançado, né? Ontem um rapaz aqui chamado Danilo Fernandes, não faço a menor ideia de quem é. Ok. Não, terminei agora. Estava ocupado, a gente estava na correria da vida, né? Resolvendo vários problemas. Ok, então ficamos para amanhã, mais tarde no caso, né? 9h30 da noite. E queria convidar também o Delírio Aspel Sem Júnior, o pessoal da Iniciativa Condor, o Patrick Otero, né? O pessoal que pode auxiliar nesse debate. Ok? MMLP, você não dorme à noite? Eu também, às vezes, não durmo à noite. É a Fambrose. É o clã, porra. Não tá vendo que é o clã? Vamos bater um papinho de 5 minutos. Conta uma história engraçada para vocês. Tem um sujeito, né? O Delírio Aspel Sem Júnior, ladrão condenado de Santa Catarina. Só vocês puxarem na internet que vocês vão ver. Delírio, não é delírio mesmo. Delírio Aspel Sem Júnior, ladrão condenado. Se uniu àqueles garotos, aquela molecada lá de Sobral, Iniciativa Condor, conforme era previsto. E seguindo todos os passos já traçados para que seguisse, né? O labirinto todo foi formado com algumas indicações, algumas setinhas, né, para que seguisse. O Delírio Aspel Sem Júnior me acusou de obcecado por sexo. Vocês sabem por quê? Porque eu disse que gosto de sexo. Porque eu disse que sou homem. O Thiago Saraiva, da Iniciativa Condor, me chama de. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que sentença tão engraçada. Só um minuto. Ah, procurem lá no, na página que o Delírio criou, Guerra Psicodélica. Muito engraçado. Guerra Psicodélica. A página que o Delírio Aspel Sem Júnior criou. Não vou nem descrever. Vocês possam ver com os próprios olhos. Ele criou uma tentativa de plágio, né? Uma página chamada Seminário de Guerra Psicodélica. Dê uma olhada lá. Agora, aí ele colocou aqui: todo mundo que eu não gosto é psicopata. E colocou a figura de um touro, um nazista, para que vocês tenham uma ideia. É um touro, um nazista, e tem um arco-íris no fundo, como se fosse uma criança de 5 anos, né? Aí está tentando agredir também o CFC, que é o curso de formação de cornos, com o programa Senta que o Corno é Manso, do Fred Ponte. Tentando sacanear o programa do Fred Ponte. Já tem uma curtida, no outro não tem nenhuma. Aí, vamos lá. Aí ele chama o grupo da Claudia Dexter de grupo de vacas. A crítica do Delírio a mim, dentre outras, foi porque eu disse que eu tenho uma queda para mulher comprometida. Eu pergunto a vocês, qual é o homem que não tem uma queda por mulher comprometida e carente? Qual é o homem que não tem uma quedinha natural para uma mulher que seja comprometida e você sinta que ela está carente? Só que não é homem, não tem nisso um desafio natural, antropológico do macho, porra. Mas o Delírio acha que isso não é natural, porra. Para vocês terem uma ideia de como a situação tá. Aí tem aqui o Delírio, Aí tem um tal de Léo Zerk, que já apareceu aqui no seminário, Delírio. Aí tem um também, o Thiago Saraiva. Eles estão se juntando para discutir o seminário de guerra psicológica, um surto delirante, né? Léo Zerk, Thiago Saraiva e alguns outros alucinados. O Delírio, ele vivia à base de calmantes, porque ele é depressivo, extremamente ansioso, né? Quem conhece ele mais intimamente sabe disso. Ele é ansioso, ele é condenado por furto, ansioso. E me escolheu para ser o pai dele. O que acontece com o depressivo? Basicamente é o seguinte: o depressivo, ele é aquele que, não conseguindo executar metas que ele traça e sendo derrotado constantemente, ele precisa se apegar a algo que ele consiga manter no longo prazo, obtendo daí alguma satisfação por estar ali associado. É um processo associativo. Então você cria uma meta. Essa meta tem que ser uma meta executável para que você consiga se manter ali sem derrotas, não? Sobreposta a isso, a essa meta, você cria a figura, uma figura maligna a ser combatida, né? Ele escolhe esse tratamento e associa uma figura satânica a ser combatida e forma um elo emocional comigo, fala um monte de gracinha, achando que eu estou achando que ele é algum tipo de oponente à altura, né? No mundo virtual. Ele acha que eu estou com raiva dele, porque ele, no mundo virtual, fala meia dúzia de bobagens, vai me atingir. O problema todo desse processo é que ele não está sozinho. O problema todo desse processo é que isso agrega naturalmente um monte de marmanjos. Esse que é o problema. O problema todo desse processo criado pelo Delírio, né, pelo Thiago Saraiva, pelo Patrick Otero e por alguns outros, é que esse processo, ele não é um processo solitário. Entendem? Isso associa dezenas e centenas, às vezes milhares de adultos. No mundo inteiro, comparando, a candidatura Bolsonaro vai despertar esse tipo de aversão. Ninguém convive com Bolsonaro, nenhum deles, nenhum dos agressores, nenhum dos detratores de Bolsonaro convive com ele, mas coloca o Bolsonaro na condição de um inimigo letal a ser combatido a todo custo, como a presença personificada do mal. Isso é loucura. Entendeu? Isso é um processo gradual de psicopatia, psicose, obsessão. E há outros e outros e outros subcompartimentos relacionados. Narcisismo, né? Que é decorrente de uma inveja profunda, natural no brasileiro. O brasileiro sempre tem inveja de alguma coisa que o outro possua, não? Maquiavelismo também, que é educado, que é impregnado na nossa cultura. Nós somos educados para o maquiavelismo naturalmente, porque nós sentimos muito inferiores a outros, não? E não temos os meios de obtenção daqueles bens que o outro tem. E para isso precisamos criar subterfúgios de rendição, subserviência, para depois ir lá e derrubar o outro. Entende? Essa composição na cultura que vai formar a sociedade brasileira, esses são os elementos que determinam que o país, o Brasil, enquanto país, jamais alcance o nível dos países do primeiro mundo. Embora tenhamos as riquezas fantásticas, mas nós temos essa configuração, essa face, essa personalidade no povo. É isso que derrota o Brasil. Ok? Vamos estender porque está muito tarde. Peço que não reparem. Mais tarde a gente continua, tá? O nome dele é Delírio. Vocês podem procurar na internet, está lá. O nome dele é Delírio Askelsen Júnior. E procurem Delírio Askelsen Júnior, condenação por furto. Está lá. Procurem Thiago Saraiva, os prontuários dele também, da iniciativa Contour. O Thiago Saraiva é paciente psiquiátrico, porra. Ele é depressivo. E lidera uma página cristã. Vocês entenderam o quadro? Nós estamos com esse quadro de jovens que vão, no futuro, um futuro breve, vamos botar aí, 5 anos, eles têm a responsabilidade de produzir a alta cultura brasileira. São essas caretas aí, são essas personalidades que são responsáveis por conduzir o Brasil à condição de país de primeiro mundo, porra. 25% dos universitários americanos, jovens, né, uma faixa etária que vai entre 18 e 35 anos, são pacientes psiquiátricos, porra. 25%. O projeto que é do Moscou deu certo, porra. Um quarto das lideranças mundiais, né? As lideranças mundiais geralmente saem dos Estados Unidos ou são influenciadas pela cultura americana, pela tecnologia americana, pela imprensa americana, enfim. Um quarto dos líderes do futuro, ou seja, um quarto do futuro da humanidade está condenado, porra. A doença é a mesma. Passei 3 anos nessa estrutura toda, consegui montá-la, consegui obter as sintomatologias, os diagnósticos. A coisa é impressionante. O Brasil está condenado. Não temos saída. Ou a sociedade passa a discutir esse processo, esses problemas dentro de casa. Seus filhos estão condenados. Ou nós não temos futuro. É simples assim. Observe o comportamento desses garotos. Comparem a personalidade desses garotos, personalidades frágeis, depressivas, com medo de mulher, com raiva de mulher, perseguem mulher. São indivíduos que se juntam nessas páginas, homem ponto não sei o quê, homem retrógrado, os caras só falam besteira a respeito das mulheres, porra. Com medo de mulher, com raiva de mulher, condenam mulheres. Fulano é puta, fulano tem que se vestir assim. E se reúnem para perseguir mulheres, porra. Observem com seus próprios olhos, não acreditem em mim. Comparem a personalidade desses garotos, como os da Iniciativa Condor, com os moleques da favela. Eu cito como exemplo os garotos da favela e os garotos do interior. Comparem os garotos do interior e os garotos das favelas, principalmente aqueles que têm baixa escolaridade. Comparem as personalidades. A personalidade de um rapaz do interior, que não tem ensino superior, pós-graduação, as exigências naturais do mercado. Que não tenha completado esse processo de destruição da personalidade, a personalidade dele é uma personalidade altiva, tem porte de homem, fala grosso como homem, se comunica como homem ao ambiente. Você pega um garoto da favela, um moleque de 10 anos da favela, ele tem postura de homem, ele aceita desafio, ele tem uma relação mecânica, cognitiva, muito mais eficiente do que esses garotos. Você põe um problema na mão desses garotos que são o futuro da nação, o futuro, né? Os responsáveis pela alta cultura brasileira, que serão responsáveis por essa pretensa alta cultura brasileira, você põe um problema simples nas mãos deles, eles travam, eles congelam. Eles vão levar o grupo à discussão desse problema, vão problematizá-lo, recobri-lo de fantasias, delírios absurdos, não vão executar porra nenhuma. Você dá uma tarefa simples a eles. Eles não executam, eles travam, eles congelam. Se a solução não sair do coletivo, eles não conseguem executá-la. E ainda que saia do coletivo, ainda assim vão diluir todas as tensões que lhes pareçam agressivas. Entendendo qual é o segredo? É isso. Sim. Você não precisa falar latim para ser um homem culto. Você não precisa falar latim para ser um homem inteligente, para ser um gênio. Não é necessário. Latim é a língua da filosofia. Essencialmente é a língua da filosofia. Você tem que falar inglês, francês. Latim não é fundamental. Tem que falar grego. Grego é fundamental. Para você se tornar um homem de uma erudição mais profunda e completa. É o grego. Para entender processos ontológicos, porra. O sentido da formação etimológica, os conceitos são abordados depois, descritos, né, problematizados e relacionados pela filosofia. O latim não. O latim é uma língua secundária. Vamos lá. Mas não precisa. Não é fundamental. O fundamental é conseguir uma fêmea para procriar. Entendeu? O importante é sentir uma fêmea, sentir a pele de uma fêmea. Entendeu? Eu não conheço. Os caras que eu conheço que têm as melhores mulheres nem sabem o que é latim. Aliás, os homens mais poderosos que eu conheço não estudaram latim, me perdoe. Tá? Eu sou gente que compra lancha de 10 milhões, porra. Tem mulheres maravilhosas, vive confortável, não vive na neurose, não é depressivo, tem poder. Mandam na sociedade. Enfim. Lutar contra isso, porque fala latim no longo prazo, interessante. Mas colocado como valor precípuo, é uma idiotice, né? Ah, não tem como. Não, é erudição necessária, mas é erudição necessária para um círculo de machos. Erudição sem masculinidade não significa absolutamente nada. Eu tomo um tapa na cara, mando aquela boca e acabou, porra. Toma um porradão no pé da orelha, cala tua boca, porra. Ele, eu vou juntar meu coletivo e vou dizer que você me bateu. Eu vou lá no meu coletivo e, porra, meu coletivo vai te fuder nas redes sociais. Essas idiotices acham que a existência humana decorre das redes sociais, que ninguém vive fora das redes sociais. A grande política é realizada justamente fora das redes sociais. São os acordos. Esses acordos são feitos, às vezes, em mesa de jogo. Esses acordos políticos, que esses idiotas não conhecem, né? Os rumos da sociedade são feitos à roda de homens, entendeu? Homens bebendo. Homens na sacanagem. Pergunta para o Putin. Vocês conhecem o perfil do Facebook do Putin? O Putin discute algum assunto de macroeconomia, de geopolítica no Facebook? Não. Ele reúne lá uma dezena de assessores e de figuras muito importantes. Fala assim, vamos foder aquele país ali. Vamos. Agora vem cá, Loira. Senta aqui no colo do Putin. Rebola, bebê. Rebola que eu tô cansado, tô estressado. Trabalha você aqui, hoje eu tô cansado, porra. Esses otários ficam achando que a vida tá na porra das redes sociais, que eles atingem algum conceito através das redes sociais, que eles formam algum conceito a respeito do que quer que seja nas redes sociais. Eles são delirantes, porra. Fantasia. Fantasia. É uma renúncia do mundo real também, tá? Faz parte. Então, enfim, a gente vai trabalhar, a gente vai começar a trabalhar isso agora. Só devemos parar lá para. Vamos botar aí no calendário, mais ou menos aí em outubro. Né? Vamos tentar mover uma guerra. Aqui e nos bastidores, não aqui, publicamente. E as outras questões que nós estamos trabalhando agora já. Né? O pessoal da Conch, que tem um trabalho fantástico, 90% secreto. Enfim, já me estendi demais. Né? A recompensa é o like. Aí o sujeito recebe 5 likes. Fala, caramba, como eu sou querido no mundo virtual. A vida pessoal tá uma merda, né? Tá uma bosta, deprimido. Não precisa se agarrar em algum ponto de apoio, alguma muleta emocional, para dar sentido à própria vida, porque senão desaba, desmonta. Anda na rua, passa, né? Passa perrengue. Não se relaciona com o mundo concreto. Aí busca no mundo virtual a realização de seus desejos de poder, né? Da manutenção de uma autoimagem de segurança, enfim. A gente mata isso tudo muito fácil e começa a estudar, eles acham mesmo que estamos formando relações com eles, relações emocionais, né? Através dos apelos que eles emitem, né? Esses apelos de pelo amor de Deus, eu preciso de alguma razão na minha vida, porque no mundo real eu não tenho poder nenhum, eu não sou porra nenhuma, eu sou um merda. Ninguém gosta de mim, senão os meus coleguinhas do meu coletivo, eu vou me vingar do mundo real, formulando no coletivo o reino ideal, onde eu sou realmente um nobre, um fidalgo, uma figura refinadíssima. E assim detenho algum poder no mundo virtual. Isso é um processo psicótico irreversível. Ok? Tomar, Marcos Valério, muito obrigado pelo papo. Rafa Ambrosio, muito obrigado. Quero convidar também ao Psicolemos. A partir de agora, você é o moderador do chat, tá? Já deixando anunciado aqui para você. Todas as vezes em que entrarmos no ar, você será o nosso moderador. Eu preciso que você deixe o seu e-mail com o Fred, tá? Eu vou excluir minha página, que já não tenho mais saco para conviver. Já também não é mais necessário, né? Não dá mais. Vou excluir minha página mais tarde. Vou colocar como anúncio esse hangout de hoje. E Psiconemos, por gentileza, se tiver tempo, se tiver condições, você será o nosso moderador oficial, tá? Não, eu não gosto de Facebook, eu não gosto nem de redes sociais. Para que não pense que eu estou falando sozinho, estou às 3h40 com 16 amigos, tá? MMLP, Adriano Pereira, Rafael Ambrosio, Marcos Aurélio, Enos Pereira. Boa noite, Enos. Pô, pessoal, a Cracolândia está reunida hoje, porra. Danilo Fernandes. Não, esquece Danilo Fernandes. Esquece até de manhã, não dá. Até ficaria, né? Só para conversar fiado, não dá. Eu queria trazer um negócio para vocês, mas nem vai dar. Vamos soltar uma bombinha para vocês, velho. Vamos lá. A candidatura Ciro Gomes está só começando, tá? Ele ainda nem começou a trabalhar. O que vem por aí vai ser bomba. Teremos levante no Brasil inteiro. Teremos levante no Brasil inteiro e anotem nas agendas de vocês. Os mais violentos terão à frente mulheres. Mulheres negras. E as patricinhas da classe média. Os levantes mais violentos terão esse formato. Tá? Então, eles vão formar barreira de contenção. E na linha posterior serão os black blocs, né, que vão lançar coquetéis Molotov na PM. Eles vão bagunçar esse país. A pegar fogo, literalmente. O juiz Supremo Marco Aurélio está avisando, a prisão de Lula desencadeará uma série de atos violentos no país. Ele está avisando, ele está envolvido no sistema, né, ele está comprometido, mas ele está avisando que é real mesmo. Tá? A esquerda tem o PCC nas mãos, tem a Família do Norte também nas mãos, né, indiretamente. Através de acordos que eles vão fechar com relação aos presídios, né? Faz uma barganha. Então vocês vão para as ruas, vocês vão tocar o foda-se. E a gente melhora as condições das lideranças que estão na detenção. Esses acordos são feitos a nível de direção de presídio, tá? Então sai lá uma nota do secretário de segurança, né, o responsável também, superintendente do sistema prisional, ele pede para deixar um arrego melhor, um conforto maior, permitir visitas íntimas, enfim, né, durante a semana, enfim, uma série de molezinhas aí pro pessoal da carceragem, uma série de benefícios, né, deixa entrar um conforto maior, entendeu? Então tem uma série de acordos. E os que estão aqui fora, que são comandados nas periferias, vão tocar o foda-se. Esse aumento de violência no Nordeste já deve estar acontecendo, presumo eu. Esse aumento no coeficiente de violência do Nordeste tem como causa a candidatura do Ciro Gomes, porque ele vem, vamos resolver essa porra toda. Vota em mim. Entendeu como é que funciona o jogo? A esquerda não veio para sair. A esquerda está neste país há 100 anos. E ela não veio para sair. Ela só pode ser desmascarada. Ela não pode ser vencida judicialmente nem politicamente. Ela só pode ser vencida se a sociedade souber qual é o jogo. E ninguém na direita consegue entender qual é o jogo. Por isso que surgiu o Seminário de Guerra Psicológica, só para isso. O processo é tão monstruoso e de uma magnitude tão gigantesca que você não consegue sequer substituí-lo. Não consegue. Porque você não forma relações, nós somos muito éticos. Nós temos piedade. Nós almejamos um mundo fraterno para todos. Nós não queremos a destruição de pessoas que são inocentes. Nós não nos utilizamos de pessoas inocentes. A esquerda faz o inverso. Então nós não conseguimos formar uma relação com eles. E também não conseguimos sobrepujá-los de maneira alguma. Só desmascará-los. A grande tarefa hoje seria desmascará-los. Já perdemos 2 anos com bobagem. Foram os 2 anos cruciais para a gente conseguir vencer essa guerra que não vencemos. E talvez não vençamos. Ok? Pode criar. Essa é serada, então não estou falando besteira, né? Estou com os amigos lá em Sobral, em Fortaleza, relatando vários ataques nos bairros, para dentro, né? Vários ataques. São amigos, inclusive, que são da polícia, né? Estão de férias. Enfim. Mas a gente vai trabalhar. Ana. Tá, Danilo Fernandes está contando aqui que houve uma chacina. Qual foi o município? Qual foi o bairro, Danilo? O que vocês entendem como horizonte de consciência significa as experiências de outras pessoas ao longo de épocas, né? Ao longo dos séculos, essas experiências acumuladas. Esse é o famoso horizonte de consciência. No sentido horizontal, as vivências, o sofrimento, as vitórias, né? As misérias e grandezas humanas. Isso que vocês não entendem que seja o horizonte de consciência, né? Porque você se situa num período, num processo ou no outro, você aqui foi onde já passou e resolveu assim. Essa perspectiva do horizonte de consciência começa através das transmissões orais dos mitos, né? Então você tinha um líder bárbaro, né, que era um sacerdote, e transmitia através de das lendas, né? As dimensões do homem, né? Os mínimos e os máximos humanos, né? Sempre conferindo a esses homens uma dimensão maior, né? Uma qualificação maior. O sofrimento sempre era muito exagerado, inclusive, diga-se, né? O sujeito perdeu os braços e as pernas, uma parte do estômago e conseguiu vencer uma guerra. E daí você tem a formação da cosmogênese. Da antropogênese, enfim. E você consegue ter uma perspectiva, né? Maior. Você amplia o seu zente. O professor vai chamar de horizonte de consciência. A estrutura das personalidades é formada sempre assim. Então, essa molecada, inclusive, ela tem uma estreiteza natural. Porque eles foram preparados para passar de ano e obterem como recompensa pontuações. Então eles só estudavam aquilo que fosse, de certa maneira, uma pedagogia mais técnica, mais restrita e objetiva. Então tudo que eles enxergam é algo focado, né, num zente muito estreito. E todo o resto não faz mais e vai destruir a inteligência humana, o Ocidente inteiro. Bem, eu vou desconectar aqui e mais tarde nós vamos conversar, tá? Às 9h30, tá? Tá ok? Um forte abraço a todos. Até mais tarde. Estamos juntos.